era outra rima, outro clima, outra inspiração. Outra verdade, outro vício, outro dia, outra decisão. Várias maneiras pra falar, várias maneiras de pensar, de qual maneira vou representar. Outro carente presidente, outra malícia, delícia, outra mania, outra manilha, feita igual a se faria. Aprendo com toda alegria, criando mais a cada dia. Outra vida, outra filosofia, filosofia. Outro guia, outra guia, outra alegoria. Outra manobra, outra beat, outra nota. Vida dança sua harmonia, vida encontra sua sintonia. Vida transa sem a nostalgia. Outro passado, outro presente, outro futuro, outro caminho, outra luz. Outro Buda, outro Jesus, algo além que te conduz. Sendo você quem produz sua quietação e a sua cruz. Outro bem, outro mal, outro quem, outro qual.